E eu dou um jeito. Você não sabe por onde andei. De perto ninguém é o mesmo. Tudo que eu falo é pro meu próprio bem, tentando te provar pra mim. Subindo, sabendo cair. Se arruma, amor, vamos sair. Nós vamos por aí. Sair da ilha, cê precisa me ouvir. Oh, oh, oh, oh, oh. Pela estrada eu vou, sentindo o ronco do motor. E chovendo, muitas estações e plantações, mas eu estou renascendo. Eu tive um déjà vu, mon chéri, vou levo lingerie, cocovão. Desligo o abajur, filme no ar, avec moi, sem sutiã, trebian. Te servi um buffet, dá um buquê, vem couché, vem, avec moi. Vem pra matinê, ma petit, mon beijo, oh, nem me quitte pas. Aonde tiver tudo, beijo. Cê quer me realizar desejos. Cê deve perdoar meus erros. A vida segue pra frente. Ninguém vai me deter, eu faço tudo com a mente. Te deixo perceber que eu não machuco inocente. Que eu não quero mais saber da mesma coisa de sempre. Vai, me entende. Amor, todo esse orgulho é vaidade. Nós pegamos o quarto luxo e transamos na garagem. Feita dama e o vagabundo e nosso mundo na rádio. Com a promessa na base, até nós acabar com a garrafa. Eu te trouxe flores, mas é pra gente queimar. Quero te levar no voo pra um lugar melhor. Pela estrada eu vou, sentindo o ronco do motor. E chovendo, muitas estações e plantações, mas eu estou renascendo. Oh, oh, pela estrada eu vou, sentindo o ronco do motor. E chovendo, muitas estações e plantações, mas eu estou renascendo. Não, você não sabe por onde andei. De perto ninguém é o mesmo. É tudo que eu falo pro meu próprio bem, tentando te provar pra mim. Eu subindo, sabendo cair. Se arruma, amor, vamos sair. Nós vamos por aí. Sair da ilha, cê precisa me ouvir. Oh, oh, oh, oh, oh. Pela estrada eu vou, sentindo o ronco do motor. E chovendo, muitas estações e plantações, mas eu estou renascendo. Oh, oh, oh, oh, oh. Pela estrada eu vou, sentindo o ronco do motor. E chovendo, muitas estações e plantações, mas eu estou renascendo. Eu te trouxe flores, mas é pra gente queimar. Quero te levar num voo pra um lugar melhor. Eu te trouxe flores, mas é pra gente queimar. Oh, oh, oh, oh, oh. Pela estrada eu vou, sentindo o ronco do motor. E chovendo, muitas estações e plantações, mas eu estou renascendo. Oh, oh, oh, oh, oh. Pela estrada eu vou, sentindo o ronco do motor. E chovendo, muitas estações e plantações, mas eu estou renascendo.